sobre você. Você não pensa em mim, porque andamos na mesma rua. Vivo sonhando, imaginando você. Imagino pegadas e as vou seguindo. É tolice, eu serei. Você não sente os meus passos, mas eu imagino. Mas eu imagino. É tolice, eu serei. Você não sente os meus passos, mas eu imagino. Mas eu imagino. Mas eu imagino.